Toca Buque Rosa, TK. Eu sabia, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu sabia, disse que vai dormir cedo, que grande mentira. Eu sabia que as ligações de amigas não eram normais, que mentia sobre os seus encontros casuais. Eu sabia, e eu sabia que toda essa beleza nunca foi de graça. Trocava o seu nome pra esconder a farsa. Que brincadeira sem graça. Bandida, traíra, falsa e mentirosa. Só falta eu te encontrar no Buque Rosa. Sua cara maquiada não me engana. Por isso era boa, bandida. Traíra, falsa e mentirosa. Só falta eu te encontrar no Buque Rosa. Sua cara maquiada não me engana. Por isso era foda na cama. Quanto mais bandida, mais o meu coração te ama. Machuca, TK.